Eu vou falar sobre a tema de experiência do Development Workshop. No gestão participativa, no gestão participativa municipal e também como um foco sobre a gestão das terras. Como o senhor secretário de Estado disse que Angola é um país com uma taxa de crescimento muito rápida. De facto, parece que a taxa de urbanização mais rápida na África subsahariana. Mesmo Luanda com 7% por ano de crescimento, atingiu a terceira lugar em termos de demográfica das cidades africanas. Hein? E também tem, com esta taxa tão grande, tem uma taxa de crescimento um dos mais rápidos no mundo. O programa de luta contra a pobreza urbana foi lançado em 1999, já há mais de 15 anos, e tem o objetivo de apoiar a estratégia do governo para descentralização e desenvolvimento municipal. O programa está a promover uma política de monitoria comunitária dos indicadores urbanos dentro dos objetivos de desenvolvimento do milênio. Este processo está a produzir informações baseado na evidência, que pode ser utilizado para os próprios municípios em Luanda para alimentar os seus planos municipais e também os seus orçamentos municipais. Um dos grandes objetivos, as principais estratégias do programa de luta contra a pobreza urbana, era construir uma rede do pobreza urbana junto com os membros da sociedade civil em Luanda para defender o acesso equilibrado dos serviços básicos e para melhorar este processo e engajamento com as administrações locais. Como objetivo também de melhorar a prestação dos serviços das empresas provinciais, estatais, em termos de serviços básicos com água, saneamento e principalmente focado para beneficiar os comunidades mais vulneráveis em Luanda. Também para promover a estratégia de decisão participativa relacionada com a gestão de terras e melhorar o sentido do posto de segurança de terra também. Os fóruns municipais, como o Sr. João Domingos mencionou, e o senhor vai falar mais sobre os fóruns amanhã, é a base da estratégia. É bastante interessante que o colega Julian Baskin, que está cá para representar Cities Alliance, trabalhou conosco já há 10, 15 anos atrás, e o próprio arquiteto Julian Baskin trouxe umas experiências da África do Sul, principalmente aquelas experiências na transição do apartheid para aquele período no 93, etc., onde na África do Sul foi criada uma série dos fóruns municipais, e a ideia de utilizar o fórum como um instrumento para engajar comunidades com o processo de descentralização e engajamento de governação municipal, o próprio Julian introduziu, e foi lançado em 2002 ou 2003 a primeira fórum municipal em Quilambaquiache, em Luanda. E este programa dos fóruns foi replicado em todos os municípios de Luanda e agora, através do estruturas do FAJ, os fóruns municipais são introduzidos em quase todas as províncias do país. Pensamos que o modelo é válido e uma oportunidade para as comunidades de engajar com as administrações locais e fazer recomendações em termos de elaboração dos planos e priorização das intervenções urbanas. Seguinte. O planeamento participativo é também um dos objetivos. Hein? Engajamento dos, através dos fóruns, mas engajamento das comunidades para contribuir para o desenvolvimento dos planos. Esta fotografia é uma consulta à volta da colocação dos chafarizes nos bairros de Luanda através de um processo de engajamento das comunidades na escolha de onde os chafarizes serão construídos. E, na base disso, comitês de água foram criados que ainda funcionaram já há 10 ou 12 anos para sustentar o manejamento de água comunitária que foram criados na altura. É um exemplo que agora está a ser replicado pela Direção Nacional das Águas e do Ministério de Energia e Águas no nível nacional, a política de gestão comunitária que nasceu nos fóruns municipais de Luanda, está a ser replicado no nível nacional hoje em dia. Também foi mencionado também a atividade de promover o espírito empresário nas comunidades, que o programa também foi envolvido na promoção do microcrédito e o crescimento das microempresas. E agora este programa está, através do programa de Kishi Crédito, está envolvido numa extensão alargada em todas as províncias do país. Também o projeto, este programa de luta contra a pobreza urbana foi reconhecido pelas várias instituições, mas o mais importante foi o prêmio de mérito que foi oferecido pela cidade de Luanda em reconhecimento da contribuição do programa ao longo dos vários anos. Podemos mencionar que o programa ganhou em 2011 o prêmio das melhores práticas do Habitat na região da África Austral. O Southern Africa Trust reconheceu o projeto como um exemplo do programa chamado Drivers for Change, a promoção de mudança no África Austral, e recebeu o apoio também da Fundação de Bill e Melinda Gates. Os fóruns que o João Domingos vai aprofundar amanhã também nos últimos anos são transformados nos fóruns digitais. A ideia é de procurar maneiras de sustentar a troca de informação nos preços reduzidos, aproveitando novas tecnologias. E o Fórum Digital de Luanda foi lançado já há uns anos e as informações recolhidas através de pesquisas e os fóruns municipais na cidade são lançados no portal do internet. E isto é a primeira página do Fórum Digital de Luanda, o seguinte. e pode, se for possível, de, tomar nota do endereço do internet, é www.forum.angonet.org. Este objetivo deste fórum online, ou fórum digital, é um pouquinho na linha do o programa que o SDI, Slum Dwellers International, e Cities Alliance está promover no projeto Know Your City, conhecer a sua cidade. Tem o mesmo visão está baseado no aproveitamento do informação do satélite, pesquisa no terreno e resultados do monitoria dos indicadores através do da rede de pobreza urbana. E os dados são projetados no Google Earth, são camadas colocadas em cima dos mapas que são disponíveis publicamente no domínio público. Pode escolher através dos cliques, se quiser ler os mapas numa forma de mapa ou numa forma digital de imagens de satélite. Esta primeira projeção é a densidade populacional. Mencionamos que isto é uma monitoria daquele crescimento rápido da população de Luanda. E a ideia é de projetar dados no tempo atual, no tempo real, para colocar as informações novas quando são disponíveis. Eu acho que o próprio Faz tem uma visão de criar perfis digitais que está na mesma linha e esperamos que podemos colaborar com o Faz também para parece que juntar as forças neste tipo de monitoria. A mapa o anterior é bastante interessante. Isto é uma indicação do dos mudanças, do crescimento ou redução das populações em diferentes bairros da cidade. A interesse é que a informação está mapeada no nível do bairro, porque nós sabemos que, como o reordenamento da província de Luanda, há uns mudanças na estrutura da própria Luanda. So, as informações foram recolhidas no base do bairro, e os bairros são a maneira de desagregar a informação a um nível máximo. Então, so, nós esperamos ver que a população da periferia da cidade está a crescer rapidamente e até a população no centro da cidade e nos antigos bairros Sambizanga, Rangel e Kazenga está a perder população. Hein? Há movimentos dentro da cidade, mesmo além daquele movimento das populações rurais para a cidade, há movimentos dentro da cidade também. Isto pode ser controlado pela o próprio fórum digital. A mapa seguinte é uma mapa dos riscos ambientais criados pela o fator de mudança climática. Os cidades costeiras de Luanda têm uma grande influência têm um impacto maior da mudança climática que o país está a sofrer. E estas zonas de alto risco são mapeadas e são também há uma monitoria destes riscos ao longo dos anos. Seguinte. Também, a mapa seguinte é uma mapa de tipologias dos assentamentos humanos. Temos 11 diferentes tipos de assentamentos, dos antigos museques até os novos condomínios. Há uma série dos bairros populares e as zonas rurais, urbanas, industriais, são mapeados em, no, no, no map, nos mapas digitais. A mapa seguinte é uma mapa do poço, e segurança do poço de terra. E nós esperamos ver que em umas zonas, principalmente periurbanas, as terras são mais, a poça de terra é mais precária. E, claro, nas zonas do, no periferia do desenvolvimento urbano, onde as zonas são requalificadas também no centro de cidade, são mais e mais seguros. Hein? E este fator também está em fluxo, está a mudar com o desenvolvimento da cidade. As mapas seguintes são acesso de serviços básicos, principalmente principalmente água, e também podemos ver nas áreas o mais escuro é acesso de água é mais precária, e as zonas amarelas e mais leves são zonas onde a água abastecimento de água é mais forte. As O mapa seguinte é o mesmo mapa, mas em relação do saneamento básico. E a mapa, a última mapa naquela série, é uma conjunta de todas estas camadas de informação que são ponderados, e é uma projeção na base dos indicadores determinado pelo UN Habitat para medir as metas do Millennium Urbanas. Isto é um mapa de vulnerabilidade aproveitando as metas do Millennium Urbanas. Estes tipos de mapas ajudam os urbanistas para identificar zonas do alto risco ou zonas de mais vulnerabilidade, que pode ser utilizado no, em termos de determinar onde os investimentos urbanos vão ter mais impacto. So, em cada dos municípios está lançado fórum digital municipal. Isto é um exemplo do fórum de Cacoaco. Pode ver que pode avançar, clicar para há várias imagens ou várias que são atualizadas constantemente do situação nos bairros, e está produzido e nesta base uma o que nós chamamos Atlas Municipal, neste caso do Cacoaco, e aos estes funcionaram na base do perfil municipal que nós criamos junto com as redes de pobreza urbana, e os slides seguintes são realmente informações sobre o tipo de informação projetado nos perfis ou atlas municipais. Seguinte. Vou passar. Yeah. Também o mesmo para os outros municípios. Cazenga pode avançar, a Atlas de Cazenga. Eu quero mostrar que, de facto, os gráficos utilizados são simples, hein? São para não especialistas de entender. Em vez de produzir só gráficos ou tabelas das informações, as informações são transformadas nos gráficos simples que mesmo estudantes de escolas ou de liceus podem entender. São utilizados para medir o nível do serviço em relação à norma da cidade. Nós podemos ver onde são os municípios mais carentes ou mais vulneráveis em comparação dos outros, da cidade em geral. Seguinte. Fórum de Viana, vamos passar rapidamente. So, estes fóruns, e posso encorajar os colegas de ir para o internet e pode acompanhar realmente e pode voltar para o internet, porque estes fóruns são interativos. As administrações locais contribuíram, as organizações de sociedade civil fazem no Facebook ou no, nos blogs, contribuíram comentários e vimos, e eu acho que as administrações municipais de Luanda, onde, que são parceiros deste programa, valorizaram muito este tipo de informação que está atualizado numa base regular. A segunda parte da minha apresentação vai focar sobre a gestão participativa das terras. Um dos constrangimentos principais para os moradores na cidade de Luanda é o estatuto de posse das suas terras onde residiram. Um dos principais desafios é quando querem emprestar dinheiro para construir ou alargar a sua casa, por falta do título ou do posse de terra, os bancos não são disponíveis para financiar estas intervenções. So, a gestão de terras é um dos grandes desafios, não só para Luanda, mas no nível do país, mas estamos aqui a focar sobre Luanda. O estudo que nós fizemos, junto com o Ministério do Urbanismo e com o apoio do Banco Mundial, foi de fornecer informação sobre as formas de acesso dos terras urbanas em Luanda para o mercado de autoconstrução, para as populações que estão a ser envolvidas na construção de suas próprias casas. E estamos a olhar para os mercados formais e informais das terras. O objetivo também é de contribuir para o desenvolvimento das políticas urbanas na gestão de terra do governo. Avaliar quais são os fatores, quem são os agentes envolvidos nestes mercados de terra. E uma das constatações, identificamos que mais ou menos 3/4 da população de Luanda vive nas áreas onde não tem a posse de terra legalizada para as suas residentes. Oportunidades, grande oportunidade existe na política e o plano do governo para construir 1 milhão de casas e eliminar neste processo a maioria dos assentamentos consideramos museques, assentamentos informais. Neste programa, o governo pretende facilitar a autoconstrução dirigida de 85 mil casas. É a volta de 2/3 do programa de 1 milhão de casas estão destinados para autoconstrução dirigida. Parcerias diretamente com as comunidades na resolução do problema habitacional. Também a Lei da Terra foi publicada em 2004, que reafirmou a autoridade do Estado como gestor e proprietário das terras no país. Mas o reconhecimento que atualmente existe um grande mercado imobiliário das terras informal e formal na cidade de Luanda. O processo de estudo promoveu um princípio de coprodução ou copropriedade das informações. Engajamento das organizações de sociedade civil junto com as administrações locais e os níveis do governo central na recolha das informações. Entrevistas com informantes chaves do governo, também do mídia, não governamental e peritos no sector, inquéritos, questionários na base de uma amostra pré-selecionada e uma diagnóstica participativa com o engajamento dos grupos focais e as administrações locais. Uma ferramenta bastante importante é o aproveitamento de sistemas de informação geográfica. Os senhores vão recordar que, mesmo nos perfis municipais, nos atlases, o Development Workshop é uma promotora do aproveitamento de sistemas geográficos. E até, junto com Inoto e o governo provincial de Luanda, já há mais de 15 anos, introduzimos sistemas de gestão de informação geográfica e focamos sobre a formação dos técnicos do governo nesta matéria. Mas uma inovação no aproveitamento do sistema geográfico é o mapeamento participativo, o engajamento também às comunidades no processo do mapeamento. Há uma confiança, uma maneira de verificar no terreno se os dados recolhidos através dos meios estatísticos podem ser verificados, se há evidência mesmo na comunidade destas mesmas informações. So, é uma maneira de cruzar informação que está recolhida no nível dos mapas, etc., com a realidade no terreno. Já mencionei o senhor secretário de Estado que estamos a controlar a população crescente da cidade de Luanda ao longo dos últimos 20 e tal anos. E juntamos esta informação com as informações do INE, do Census do ano passado, são cruzados em análises dos sistemas geográficos. Saíram com os mesmos resultados do que o Census. Assim. Podemos ver que o reordenamento da província de Luanda não afetou esta análise, porque a análise está feita no nível local dos bairros. Então, é fácil de transferir estes dados locais para o novo estrutura da cidade. Uma das ferramentas que utilizamos é de mapear as tipologias diferentes dos diferentes tipos de assentamentos. Temos até 11 diferentes tipologias na cidade de Luanda, mas os resultados são bastante interessantes. Para responder à questão quem são os compradores dos terras em Luanda, nós vimos que a maior parte são pessoas já urbanizadas, já pessoas dos bairros que neste processo de suburbanização da cidade, a desconcentração das populações nos antigos museques de Luanda, a grande procura do mais que 76% das pessoas que procuraram terras são mesmo pessoas que mudaram dos antigos partes da cidade, que mudaram para a periferia. So, isto é um fator. Podemos ver que a migração das outras províncias está só à volta de 18%. A tendência é são movimentos dentro da cidade que acho que é bastante interessante. A slide seguinte está a mostrar o facto que 61% do população pode mostrar que compraram as suas terras. Maior parte no mercado informal, mas algumas também no mercado formal. Mas apenas menos que 7% destas pessoas conseguiram obter licenças legais com o direito de superfície das suas terras. So, há uma grande lacuna entre as pessoas que compraram as suas terras, que podem mostrar evidência, mas não conseguiram de legalizar a sua posse. Os slides seguintes são... Pode passar para a seguinte. É uma mapa dos preços, dos valores das terras na cidade de Luanda. Podemos ver que os preços são bastante altos. Seguinte. Qualificamos o tipo do assentamento e o valor da terra, conseguimos produzir esta tabela. Mas as razões para as diferentes valores são projetadas nos slides seguintes. A primeira slide aqui está a mostrar que, de facto, a maior parte das pessoas compraram as suas terras em termos de uma ligação diretamente com a vendedora. Há pouco envolvimento dos intermediários imobiliários no processo. Também uma evidência do grande mercado das terras no nível da cidade. A partir da venda informal e também a venda na internet. Há diferentes níveis e a venda nos jornais, o Jornal da Angola e o mídia particular. Há uma grande procura e oferta nas terras de Luanda. Seguinte, como os valores de terra são determinados em a localização é ligada com oportunidades do emprego, densidade populacional, nível de serviços básicos, estatuto jurídico da terra, serviços sociais com as escolas, postos de saúde, acesso de transporte público e riscos ambientais são todos os fatores que influenciaram a procura e o valor da terra. Seguinte, e estas informações podem ser mapeadas aproveitando ferramentas do GIS, são uns exemplos dos mapas que podemos produzir na base desta análise. Seguinte, informação sobre o tempo que leva para chegar no seu emprego, na base dos transportes urbanos. Seguinte. Isto é um fator bastante interessante, a questão como as pessoas financiaram a aquisição das suas terras. E vimos que o empréstimos dos bancos é a menos que 8% das pessoas têm acesso dos empréstimos bancários. E a maior parte das pessoas emprestaram dinheiro da sua família ou dos seus amigos. A questão provocada é a seguinte, por que há esta falta do financiamento habitacional através dos bancos? E os bancos que foram entrevistados dizem que têm receio de oferecer créditos habitacionais ou para compra das terras para autoconstrução, porque as leis não são bem claras sobre a propriedade de terras. Vimos que menos que 8% das populações nestas zonas tem o direito de superfície, um próprio título. So, sem isso, os bancos têm um grande receio de oferecer uma... Porque precisam disso para garantir. Também a preocupação que para reembolsar as empréstimas, normalmente é 15 ou 20 anos, é difícil para o banco de recuperar rapidamente o seu investimento. Também a falta da política do governo sobre crédito bancário para investimentos habitacionais, mas o governo no ano passado publicou leis para realmente responder desta preocupação. So, esperamos que isto vai libertar mais fundos do sector privado para investimento em habitação. E os bancos reclamaram que há uma falta de cultura de reembolso nas comunidades. Este último ponto questionamos porque vimos que, através da experiência do microcrédito, a disponibilidade de reembolso é muito alta. Eu acho que os clientes mais vulneráveis não são necessariamente clientes... podem ser clientes de confiança, porque isto é evidência que nós podemos confirmar. Pode passar? Também o papel das diferentes instituições na resolução de conflitos, isto é bastante importante numa ambiente onde o mercado ainda é informal, não está regularizado, so, as pessoas dependem muito sobre as associações locais para resolver os conflitos e também as administrações municipais e comunais. O resultado da pesquisa indicou que há lacunas ainda no, nos leis à volta do sector, a necessidade de mais fiscalização uma grande necessidade de investir, de melhorar a qualidade dos atores envolvidos no processo, principalmente no nível, municipal. Conclusões da pesquisa, claro, existe um grande mercado informal das terras na cidade de Luanda. Isto, temos evidência disso. E como a maior parte destas pessoas tem documentos, mas não são legalizados, é difícil realmente identificar isto com um mercado realmente informal, porque está quase formalizado, porque pessoas muitas vezes têm documentos, mas não são os documentos necessários para obter uma título ou uma direito de superfície. De facto, 55% da população consideraram que as suas documentos são legítimas, são, mas, de facto, em termos legais, não são. So, como diz, menos que 7% destes documentos são documentos oficialmente legalizados. E esta grande percentagem da população que tem confiança nos seus documentos, que de facto não são legais, é um risco grande, porque no caso da expropriação, etc., estas pessoas são em risco. São em risco de perder as suas terras, as suas habitações, porque não são protegidos pela a lei. Há uma série de recomendações, vou fazer isso rapidamente. O meu colega indicou que tenho 2 ou 3 minutos, só vou tentar acabar isto rapidamente. Estamos a recomendar, na base desta experiência, que tem de ser uma força para transformar estes mercados de terra funcionáveis, hein? engajamento dos bancos e do sector privado é muito importante para permitir investimento, não investimento privado de ir para o sector habitação social. Como a redução dos orçamentos do Estado por causa da crise deste ano, há uma necessidade de mobilizar mais e mais fundos e investimentos não governamentais, hein, do sector privado e dos bancos para resolver os problemas da habitação social. Uma maneira de fazer isso é de olhar para as práticas existentes e ver o que pode ser transformado em legalidade, hein? Onde as pessoas têm provas e têm são nas zonas que são reconhecidas pelas administrações locais que podem ser requalificados, melhorados. Recomendamos que estas terras são formalizadas. É um apelo para reconhecer as práticas existentes que são consideradas pelas comunidades e legítima de ser reconhecidos. Relacionado com isso, o reconhecimento do direito de ocupação de longo prazo em boa fé, a incorporação do direito de informação, a publicação dos planos locais, municipais, etc., para as comunidades de conhecer quais são os planos do investimento, zonificação local, para tomar decisões sobre as suas investimentos em termos de melhorar as suas casas ou não. Introduzir um processo de direitos intermediários, isto é, um processo onde as diferentes níveis de regularização das terras podem ser reconhecidos em etapas, hein? No início parece que a ocupação precária até uma ocupação do título, mas pode ser introduzido etapas neste processo. Há uma boa experiência que o Cities Alliance está a promover num dos países que são representados cá, nestes processos do regulamento intermediário em etapas, hein, que pode ser partilhado com o nosso. Parece que uma das recomendações mais importantes é a reforça das instituições municipais neste processo de gestão de terras. Melhorar infraestruturas com água e saneamento. A criação, também relacionada com administrações municipais, criação dos sistemas municipais de informação geográfica. Estas ferramentas do management das terras serão utilizadas pelos técnicos municipais. Proteger os direitos da terra das mulheres, isto é uma recomendação mais para as províncias, nas zonas rurais, onde o direito da terra das mulheres de vez em quando está em conflito com direitos customários, e a promoção de consciência pública à volta dos seus direitos e as suas responsabilidades em termos de gestão das terras. Introduzir recomendações do ajustamento das terras e uma política de justa indemnização baseada no próprio valor da terra. Vamos incluir alguns exemplos de pôr estas recomendações em prática junto com o Ministério da Administração Territorial. Sistemas de informação municipais das terras estão a ser introduzidos em três províncias, na província de Huambo, Bié e Benguela, através de uma parceria com IFAL. Para reforçar a capacidade técnica das administrações municipais, no área do mapeamento, engajamento, aproveitamento das informações das comunidades de uma maneira participativa e a gestão das informações das terras com informação geográfica, aproveitando um modelo chamado modelo do domínio posse de social das terras. É um tipo de software, um tipo de uma metodologia para simplificar os processos de gestão. Também é um outro projeto apoiado pela Cities Alliance e uns dos parceiros. Acho que é uma experiência muito bonita em Uganda, aproveitando a adaptação destes sistemas, mas através do IFAL as ferramentas são ser introduzidas nos municípios de Luanda, do Angola, e também mais experiência em novos sistemas de reajustamento das terras, a ganhar experiência, troca de experiência com o Brasil em termos do experiência da favela Bairro. O reajustamento das terras é uma metodologia testada cá em Angola pelo DW junto com as administrações locais no Plano Alto para engajar comunidades à volta do num processo participativo do planeamento local das terras. Vou acabar aqui. Muito obrigado. Obrigado.